Você acabou de ouvir pela Rádio Atibaia, Madrugada Show. Apresentação, Sérgio Mendes, o locutor emoção. Amanhã, às 3 horas da madrugada, estaremos de volta. Até lá. Rádio Atibaia, fazendo um rádio que todo mundo gosta de ouvir. Esta é a sua ZYK 551, Rádio Técnica de Atibaia Limitada, operando em 1480 kHz ou pela internet www.radioatibaia.com.br. Rádio Atibaia, o melhor clima está no ar. Atibaia, o melhor clima está no ar. O clima é de festa. Vai começar o programa Arena Sertaneja com Sidney Almeida. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Alô, potência, eu já tô ouvindo a viola chorar. Tocando só as melhores. Participe e peça sua música pelo WhatsApp 11 94488 8344. Aqui a música não para. Se eu fosse um ser invisível, ao ritmo das melhores modas, perto de você. Muita informação para o seu dia ficar ainda melhor aqui na Arena Sertaneja, tocando só as melhores do sertanejo e modão. Sabe cerveja gelar, levar, brincar, cantar, eu amo. Taca moda que o povo gosta. O clima é de festa. Se não tem capacidade, não estabeleça. Com Sidney Almeida. Sidney Almeida. Sidney Almeida. Muito bem, 17h02, agora boa tarde para você, estamos chegando, iniciando a nossa Arena Sertaneja desta quinta-feira, uma excelente, linda e abençoada tarde a você que nos acompanha através dos 1480 da nossa Rádio Atibaia. Tamo junto a partir de agora até às 19 horas. Vai começar tudo de novo. Arena Sertaneja. Fala comigo que eu sou seu amigo. Fala comigo que eu sou seu amigo. Gente, são 18 horas, 5 minutos agora. Tô indo lá pro comercial. Mas daqui a pouquinho eu tô de volta com você com a nossa mensagem do dia e o nosso momento de fé. Rádio Atibaia, fazendo um rádio que todo mundo gosta de ouvir. Esta é a sua ZYK 551, Rádio Técnica de Atibaia Limitada, operando em 1480 kHz ou pela internet www.radioatibaia.com.br. Rádio Atibaia, o melhor clima está no ar. Churrascaria Porteira Grill de Atibaia. Rodízio completo, mini rodízio, self-service, variados tipos de saladas, marmitex com churrasco, lanchonete com lanches, porções, salgados e bebidas em geral. Atendimento 24 horas. Todo domingo, música ao vivo. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 30, sentido Minas Gerais. Bairro do Tanque, em Atibaia. Anexo ao posto Gígio. Churrascaria Porteira Grill. Informações 11 4416 2437. Muito mais música. Muito mais Rádio Atibaia. Você está ligado na sua rádio. Rádio Atibaia. Tá todo mundo ligado. eu vos dou graças porque estáis presente em mim, nas pessoas que amo, na igreja e no mundo inteiro. Agradeço-vos por tudo que me aconteceu neste dia e por todo o bem que se realizou no mundo. Peço-vos perdão porque não fui capaz de amar todas as pessoas como tu amas, nem me coloquei gratuitamente ao serviço dos outros, especialmente dos mais pobres, sem esperar nenhuma recompensa. Perdoai também, Senhor, todos aqueles que hoje só viveram para si mesmos e vos desprezaram na pessoa dos doentes, dos velhos, das crianças indefesas, daqueles que não têm proteção alguma. Fazei, Senhor, que estes que sofrem tantas injustiças encontrem alguém que se interesse por eles, que os defenda e os ajude até que as pessoas aprendam a viver como irmãs. Que o vosso mandamento do amor seja vivido por todos e que acabem a exploração, as injustiças, as guerras e toda a ganância que divide e escraviza tanto as pessoas. Abençoai meu repouso, Senhor, e que amanhã eu acorde para uma vida nova, sendo um instrumento do vosso amor. Amém. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Rádio Atibaia. Todo mundo ouve. Aí, gente, são 18 horas 21 agora, 18 horas mais 21 minutos. Essa é a sua Rádio Atibaia, a rádio que leva informação, música e notícia para você também.